抜けろ Quantas vezes chorei, observando calado, sentado num cordão. Triste, mal-humorado, cabisbaixo assim, temendo meu fim. Várias fitas, várias merda, acontece só por dia, cê sabe, irmão. Eu quero, eu sonho alto, não quero solidão. Morrer metendo o assalto, eu lembro do olhar, daquela sensação, como se fosse a última que eu ia ver aquele irmão. A vida é foda quando nem mais conselhos se escuta. Ela te testa, preocupa, em questão te derruba. Abre a visão, soletra a vida que o verso eu arrasto. Não posso mais viver colecionando fracasso. Então, pensar em alguém que não sofreu na vida. Errou, tentou, mudou, buscou uma saída. É disso sangue bom que o meu verso tá falando. Eu quero viver, mas não vou morrer nadando. Eu vou morrer tentando pra minha vida preencher. Pra quem já perdeu demais, agora resta se erguer. Eu me sentia tipo um patinho feio. Tava caído aqui, tava sozinho ali no meio. Não sabia o que era viver um minuto sóbrio. Me amei de rancor, engatilhei tudo meu ódio pros bicos ver, pra eles perceber que cê nunca vai ter mais que aquilo que merece ter. Aí, pai, mãe, vó, desculpa, obrigado. Quantas vezes deixei cês sem dormir preocupado. Vários relatos que na mente ainda fica. Tempo bom, tempo ruim, também uma pá de zica. Então enfrenta pra vencer, cê sabe o quanto custa. Não tem missão impossível quando nada te assusta. E quantas vezes passei e não observei a beleza trancado dentro de mim, um verso sem sutileza. Mas dessa vez, irmão, não vou cair pela fraqueza. A vida me ensinou a lutar até o fim. Eu vou seguir, eu vou. Eu quero mais seguir num só caminho. Eu vou seguir, eu vou. Um, dois. Seu chapo. Um só caminho, como diz Marechal. Força espiritual, quando a dor te fisga legal. Eu convivo com maus cristãos, lido com males que estão em mim e tal. Naturais que eu me sinto letal, e é mal. Pensei nisso, lendo o quarto caminho, pra não sair assim. Tô dias no quarto, sozinho, no meu alto retiro, pra não supervalorizar pequenos problemas que podem ultravalorizar. Tipo, pequenas coisas que se tornam gigantes pelas circunstâncias, e o olho que não vê o horizonte. Nisso, o que cê tinha no começo pro fim se perdeu nos meios. O meio foi o começo do fim. Quando os fins justificam os meios, e cê mergulha nisso assim, sem notar que os meios viram os fins. Enfim, meus motivos e minha reflexão. Sinto que faz sentido na sua introspecção. Digo, no subjetivo, tipo a concepção. Isso, mas na conexão com o que eu vivo é tipo, vem comigo no rolê, facção. Os melhores dias eu não vejo decepção. Segue são, porque agora eu tô aqui e é missão. Tô feliz porque nada é ruim assim. Tudo é renovação. Diz, diz.